voz de sono. Foi mal se te acordei. Me ligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Júlio CDs de Itaitinga. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora em um espaço e um módulo lunar. Oh, que chato. Se estivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir tua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Bora, meu querido Rias Moura. Calor Produções. Tamo junto. Vem comigo. Mal se te acordei. Me ligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora num espaço e um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe?